agora aqui na Antena Web, Antena News. A seguir, não perca Antena Radical. Boa noite, bem-vindos ao Antena News. Os transportes aumentam já no início de fevereiro. Estudantes e reformados vão ver o valor dos passes comparticipados apenas em 25%, em troca dos 50% anteriores. Subiu para 7 o número de mortes provocados pela derrocada de 3 prédios de escritórios no Rio de Janeiro. O desemprego em Espanha é o mais alto da União Europeia. O número de pessoas sem trabalho já ultrapassa os 5 milhões. Reportagens, documentários, entrevistas. Na Antena Web, levamos até si o que de melhor se faz lá fora. Aos domingos, a partir das 9 da noite, conheça o que outras rádios e televisões fazem pelo mundo inteiro. Lá fora. Aos domingos, a partir das 9 da noite, na Antena Web. Suspensos os trabalhos na barragem de Fostua, depois de ontem um deslizamento de terras e rochas matar 3 pessoas de 41, 53 e 57 anos. A EDP garante que todas as medidas de segurança foram cumpridas e, segundo parece, tratou-se de um aluimento natural, porém o inquérito já está em curso. O Val do Tua, onde decorrem as obras de momento, é um local considerado perigoso, por peritos que avaliaram o local no ano 2000. Neste momento, as obras nesse ponto da barragem estão suspensas. Carvalho da Silva sai da direção da CGTP. Para o seu lugar vai entrar Arménio Carlos. Carvalho da Silva está há 35 anos ligado à direção da Central Sindical, sendo o líder da CGTP desde 1986 e sai agora da direção por limite de idade. No último discurso, enquanto líder, Carvalho da Silva criticou Cavaco Silva pelas declarações do Presidente da República sobre as reformas que recebe. Segundo o líder da CGTP, Cavaco Silva não teve consciência social quando falou do valor da reforma que recebe. Os transportes vão aumentar a partir de quarta-feira, o primeiro dia de fevereiro. O passe do metro é o que vai sofrer um aumento maior, de cerca de 23%. Os passes para idosos, que beneficiem do complemento solidário para idosos e do rendimento social de inserção, e para os estudantes, vão passar a ter um desconto de apenas 25%. Todas as medidas vão voltar a ser revistas em junho. António José Seguro e Pedro Passos Coelho reuniram-se em São Bento. O líder do PS e o primeiro-ministro falaram sobre a regra de ouro europeia, que implica que se inscreva na Constituição um limite ao déficit, um assunto que será discutido no próximo Conselho Europeu. António José Seguro aproveitou para explicar que o fim do feriado de 5 de outubro não agrada ao Partido Socialista. Alberto João Jardim diz que o acordo assinado com o Governo Central para o resgate financeiro da Madeira foi uma boa maneira de acabar com a angústia que já existia no final de cada mês. O chefe do Governo Autónomo da Madeira explicou que o documento vai permitir o reequilíbrio das contas madeirenses. Subiu para 7 o número de mortos causados pelo desabamento de 3 prédios de 20, 10 e 4 andares no Rio de Janeiro. Os prédios de escritórios eram de construção antiga e 2 pisos do prédio mais alto estavam em obras. As suspeitas apontam para que, durante as obras, tenha sido retirada uma parede mestra e uma trave principal, o que provocou o desequilíbrio da estrutura do edifício de 20 andares. Ainda falta encontrar 20 pessoas, mas as autoridades dizem que a esperança de encontrar mais sobreviventes é muito pequena. A cidade já decretou luto oficial durante 3 dias. O desemprego em Espanha voltou a aumentar. Já está em 23%, a taxa mais alta dos países da União Europeia. Mais de 5 milhões de espanhóis estão desempregados. 56 mil famílias têm todos os elementos em idade ativa sem trabalho. Os espanhóis, ainda assim, acreditam que o governo de direita, chefiado por Mariano Rajoy, vai encontrar soluções para resolver o problema. Nelson Évora já deixou o hospital depois da operação à tíbia da perna direita. Agora tem 3 meses de recuperação pela frente, mas o atleta quer voltar na máxima força nos Mundiais de Atletismo de Moscovo em 2013, uma vez que os Jogos Olímpicos de Londres estão fora de alcance do campeão olímpico e mundial do triplo salto. Boa noite, obrigada por nos ter acompanhado em mais um Antena News. Ouça de seguida na Antena Web o Antena Radical com o Nuno Pereira.